voz profética. Nunca pare de lutar diante do vale de ossos secos. Profetiza. Nos altos e baixos, de vez em quando vem, a tendência é se deixar levar e desanimar. Há dias aonde os céus parecem desabar, mas cada promessa do Deus vivo nunca falhará. Diante disso, libera a palavra de Deus. Diante do vale de ossos secos, profetiza. Diante de toda e qualquer dificuldade, a palavra.